Salve cinco, meia dois, dois. Voo 9250, chama Recife, frequência 12285, em caso negativo 12545. Pneu 285, voo no 9250. Primária 126, decimal 85, secundária 12545. Agora da pista livre. Vai dar no 6212. Salas 36, à direita, na minha escuta, Alfa Juliette, corrigindo. Alfa Juliette 08, a frente. Alfa Juliette 08, não. Identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Ano 78, acendo identificação, autorizada chegada Mari, desça para o nível 070. Regional Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, mantendo a escuta 62. Bom, 1170, desça para 2 mil pés, ajuste no 016, autorizado final, reporte de estabilidade. Oito, 3600, desça para 3 mil pés, ajuste no 016. 3178, desça para 4 mil pés, ajuste no 016. 8868, essa identificação autorizada de chegada a mar, desça para o nível 050. Frente, bate 1 no Índia, ponto espera, nos acham pronto, ajuste no 0 no 6. Colégio autorizado 01160 graus 049. Só 3178, reduza para 2309. 2308, 2307. Controle 1-9935. 1935, bom feriado aí, obrigado. Obrigado, você também. Boa noite, controle, gol no 1-34, passando o ISO já. Gol 1-9-34, passar o radar, sul para o nível 370, saída PUC. 370 na PUC, 1-9-34. Gol 1970 está no localizador, tem um capacete. Gol 1970, torre 1895. 1895, obrigado, mané. Tan 3600, desça para 2000 pés, autorizado final, reposto estabilizado. 2000 pés, autorizado procedimento, Tan 3600. 0, 1 no 6. Livre pouso, pistão 0, com 16, ou 1970. Precisaria Aracaju pro 1934? Aguarde. Aguardando. Tostano, estabilizado no ILS, o voo 970. Cinti, autorização 0150 graus com 079. Certo. Tran 3178, confirme livre da restrição de 5 mil em TAP. Está livre da restrição, das restrições em TAP, desse parador 3 mil pés. 3 mil pés ou 3178. 3 mil pés, descida, livre das restrições, confirme a possibilidade de execução do ILS visto. Autorizado, é após o TAP, voa na proa do Servo 367. Ok, após o TAP, voa na proa do 366, pode ser? É, correção, 366. Reporta. Passando 366. Reportaremos o 366. TAM 3178, desce para 2500 pés. 2500 pés, o TAM 3178. Gol 134, passando nível 130, chama Recife, 1285, em caso negativo, 1255, solicite direto ao centro. Estabilizado, TAM 3600. TAM 3600, chama a torre, 1895. Confirmando, 183. 1895. Ok, 95, grato, TAM 3600. O gol 1868, reduza para 2009. Vamos reduzindo, 1868. TAM 3178, reduza para 210. 210, redução, TAM 3178. Gol 1098, autorizado de chegada Mari, desça para o nível 050. Pouso autorizado, pistão no 0, TAM 3600. 3178, Serra Vitor, 366. 3178, Torre, 1895. 1895, obrigado. Gol 1868, destinado 2000 pés, autorizado sinal, reporte estabilizado. Desculpa, pode repetir? Esse para 2000 pés, ajuste no 0 no meia, autorizado final, reporte estabilizado. No 0 no meia, 2000, reportará estabilizado, gol no 868. Foguete 3, o gol no 1970. Confirma o gol no 1970. Livre ingresso pátio para o gate 3. Firmo. Obrigado. Solo 53, à direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. A sua escuta, Alfa Juliette, para 04, 106, 600. Torre Salvador, muito boa noite. Tá 3178, passou Serra Vitor 372, baixa área gravada. 3178, pouso autorizado no 0, 150 graus, 079. Pouso visão no 0, tá 3178. Estabilizado, gol no 868. Gol no 868, torre 1895. 1895. Salvador, boa noite, gol 868. Gol no 868, boa noite, número 2, informarei para o Felipe. Aguardando no 868. Falou 56, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 07. Direita na Golf, Alfa Juliette, pro 07, sim. Gol 1098, dispara 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final, reporte estabilizado. Romeu 3152, espera 3, seu PES, ajuste no 0, 1 no 6. Ponto 68, pouso autorizado no 0, 970 grau, 059. Livre pouso, Solo 59, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 01. Escuta, Alfa Juliette 01, gol no 868. localizador, pista 10, gol 1098. 1098, torre 1895. 1895, boa noite, gol 1098. Torre Salvador. Salvador, o gol 1098, boa noite. 1098, boa noite. Posicionizada no 0160 graus, 079, ajuste no 016. No 016, livre pouso na 10, gol 1098. Então, 3152, despega 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 3152. Gol no 096, informação, a gente chegou agora no 095. 095, no 098, graças. Falou 07, direita na minha escuta, Alfa Juliette, 02. Na sua escuta, direita, Alfa Juliette, final 02, gol 1098. 3152. Tram 3152, torre 1895. 1895, bom dia. Salvador, boa noite, tá 3152. 3152, pouso para o 70, 960 graus, 079. Pouso autorizado, 90, tá 3152. O ajuste agora é 0015. 1015, obrigado. Sala 13 à direita, me escuta Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 3152. 268 Aracaju, autorizado no 230, Golfo 677, decola da 10, curva esquerda, Fusca Jamo, controle 11935, acionando 5170. Voo 1972, autorizado de chegada mar e desce para o nível 050. Autorizado de ato Duna, desce para 2000, ajuste ao 015, reporte estabilizado. Mi 118 decimal 95 para cópia. Boa noite, Gol. 1170, Campina Grande, 370. Gol 1170, autorizado Campina Grande, 370, operador 10, Decola da 1-0, curva esquerda, Puca, transição de par. 1-1-9-3-5, controle, 5-1-7-3, transponder. Ok, autorizado então 370, da Campina Grande, Upper Guru 1-0, decola da 10, curva esquerda, Puca de par, 5-1-7-3, 119-6. 119-3-5, controle. 19-35, obrigado. Se você estiver correto, é muito bem para nós. Ok.